Vão mexer, moçada. A nossa vida não é brincadeira. Chega em casa na segunda-feira, depois de mais um final de semana, cantando e zoando na bebedeira. Já tô na rua, tô sem fazer nada, e resolvi mexer na mulherada. Liguei pra Ana, ela não atendeu. A Bruna não dá mais, agora é de amigo meu. Vai, vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei de AZ. Vamos mexer, tô ouvindo uma balada. Cachaça que não falta, vem vir. Pra Gabriela, mas ela gosta da Isabela. Fazer o que se ela é moderna? Se pique com azul não seria má ideia. E sim, hein? Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei de AZ. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não falta, vem e vem, mulher. Opa! A Juliana desapareceu. Foi pra longe, nem aonde se meteu. Marcela, Natália, ninguém sabe aonde tá. Já tô quase desistindo, alguém pode me ajudar? Alô? Oi, Rê, tudo bem? É o Bruninho. Oi, Bruninho, que saudade. E aí, vai mexer? Tava esperando você ligar. Me dê bem, eu vou mexer também.